Ascultă! Ascultă! Ok. Sim, general. Seguirei em frente. Irei até o fim. O meu destino é não desistir. No silêncio do meu grito, aprendi a te escutar. Já se foi todo sorriso, muitas lágrimas que caem. Aprendi a esperar sem esperança. Vi meu mundo destruído, sem ninguém mais pra lutar. Eu não morrerei, vou viver, posso ouvir o braço.